30 direita, proa 0, aliás, 230 direita por 40 milhas. Atlético Índia, autorizado ingresso parte principal, posição 03, reposta TEM. 25 por 30 milhas? Ah, firmo, 20 milhas. Tente. Polícia Salvador, 19, 10, 8. 19, 8, 6, 2, 1. Polícia Salvador, Controle Salvador, Xané 6211. Xané 6211, não recebo transponder. Agora recebo contato radar, se botar o nível de voo 360, após 2 mil pés, autorizado direto Leda. Após 2 mil, direto Leda, Xané 6211. Xané 6225, após desvios, autorizado direto Malta. Azul 4958, desce direto para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. 4 mil pés, somente 3, azul 4958. Papa Romeu, até Romeu Golf, informa o ajuste agora no 0 no 3. No 0 no 3, Golf. No 4, autorizado para o espelho de cancelamento, reposta para o portátil. Autorizado para o sistema portátil, no 63. Solo, é o Alpha. Alpha Petro Índia, ciente, visual, bom dia. Petro Índia, ciente. Um pequeno desvio à esquerda, o Xané 6211. Sente o Xané 6211, confirme a proa por quantas milhas? Proa 190 por aproximadamente 30 milhas. Sente, após o desvio, voa em Leda, o Xané 6211. Após voa em Leda, 6211. Azul 4201, confirmando, está na 3 Romeu do Pat 3, não é isso? Afirma, 3 Romeu, Pat 3. Perfeito. O sinal é 225, sendo centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 260288, ou chame 6225, vai chamar Salvador. É, Recife. roteado na sua frequência. O azul 4958, confirme se você é obtiado na fania. 4958, prossiga. Confirme se você é obtiado na fania do controle. Negativo. Sente. Para o táxi, 3 horas e 45, está na Campinas, 730 bordo. Gol 1963, copiado 173 a bordo, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via Índia, reporte pronto no ponto de espera, o ajuste de altímetro 10 no 3. Este repórter é no ponto de espera, gol 1963. O 1963, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 250 graus, 049. Autorizado alinhamento e decolagem, o 1963. Sou o Azul 4201, pronto para o pushback, posição Romeu 3. Azul 4201, autorizado pushback, pode preparar o táxi. Autorizado pushback, acionamento Azul 4201. Chama 6211, chama centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. Azul 4958, inicialmente deixa para 3 mil pés. 3 mil pés, tomei 13, ainda 4958. Afirma. Chame controle Salvador, 119, décimo 8. 1198, gol 963, bom trabalho. Igualmente, gol. Controle Salvador, bom dia. Negativa, voo 963, saída Sambo, 19. Lula 963, bom dia, contato radaço, botar o nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Sala 360, após 2000, direto Leda, voo 963. Azul 4958, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000 pés, parou o ILS aqui, reporte estabilizado, azul 4958. Controle voo 963, está executando desvio à esquerda, aproximadamente 8 milhas para evitar formações. Está na pista 80. Sente o voo 963, após desvios, voe direto Leda. Após desvios, Leda, 963. Sente o Hotel Romeo Golf e repasse através do parque de Picasso. Azul 4958, completo nacional Chame Corre, Uno 18 decimal meia. Completa Chama Tour 118612 4958. Obrigado e bom dia. Bom dia, bom pouso. Obrigado. Torre Salvador, bom dia, azul 4958, passando Duna. Azul 4958, ajuste no 0 no 3, confirme visual com a pista? Ainda negativo. Gente, azul 4958, negativo sobre a pista, chuva na final. Na ciente 4958, rebordará 5 visual. Salvador 4958 visual, a aeronave avistou a 3 milhas e meia da cabeceira com 1.100 pés. Azul 4958, ciente, grato pela informação. Tráfico avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 210 graus, 049, pista fica. Livre, pouso 90, azul 4958. Salvador, Godinho, 1649, já chegou até o 160, informação Índia. Lula 649, bom dia, autorizado que você vai bom, se desça para o nível 050, ajuste chama 0 no 3. Golf 13, desce até o sucesso, Golf 1649. Papá Romeu, Terra Romeu, Golf, chame Torre, 118, decimal 6. Vai chamar a Torre, vai estar no Golf. Lula 963, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterne 123, decimal 8. 1251, alterando 238, gol 963, bom trabalho, boa semana. Obrigado também. Obrigado. Confirme, a intenção é retorno em mar? Afirmo. Então, meu grupo está presente, está autorizado para o evento da final 1-0. É forte visual com o aparipouso. Reporta na visual, até arrumar gol. Salvador é o Rio 5973. Rio 5973, chame São Salvador 121 219. 219, obrigado. Torre Azul 4201, autorização de táxi, está com 1 no meio a bordo, autonomia de 3 horas e 39 minutos, alterna Ribeirão Preto. Azul 4201, táxi autorizado para o ponto de espera, pistro 0 via. Parte 3, parte 1, taxa Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 0 no 3. Autorizar o táxi para o ponto de espera da pista 1-0 via parte 3, parte 1, Índia, azul 4201. Azul 4958, no solo aos 44. Chame São Salvador, 121, décimo 9. 209, azul 4958, obrigado e bom dia. Igualmente. Visual na longa final da Remar. Então, meu Golf, tráfego avistado, pouso por ponto e risco na Remar, vento no aeródromo, 200 graus, 62 a nós, reporte no solo controlado da Remar. Ok, senhor. O hotel Magu vai permanecer mais aproximadamente 5 minutos sobre voo aqui na Irimar. Hotel Magu, gente, então, reporte para pouso final. Reportará para novo pouso, hotel Magu. Próximo para a tripulagem da cidade no 0 Azul 4201. Azul 4201, autorizado a decolar, pista 10, vento 200 graus, 629. Autorizado, alinhar do colar azul 4201. Azul 4201, decola 249, chame o motor de Salvador na frequência 119, decimal 80. 1980, azul 4201. Controle azul 4201, decola Salvador, passando 900 metros. Azul 4201, contato radar na decolagem, suba via saída Salvador para o nível de voo 320. Sobe via Sango 1, 2, 3, 2, 0, azul 4, 2, 0, 1. Sango na Golf, agora sim, na final da Irimar. Afirme que chamou a torre do papá, o Romeu até o Romeu Golf. Afirmo, papá Romeu até o Romeu Golf, na final da Irimar. É de Papá Romeu até Romeu Golf, o vento de Salvador 210 grau 089, hoje estou no 0 no 3, não há tráfego conhecido a reportar. Reporte solo controlado. Pouso por conta de risco. Reportará solo controlado até Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, 0 Sol 951, livre corte. Lupa 201. Torre Salvador, Sideral 9970. Precisa Sideral 9970. Autorização 31320. Prepare saída Momo, transição Nenim, chame controle sol na frequência 121 decimal 9. Ah, 29, obrigado. Convalescendo na Prozbelo no 649. Voo no 649, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Autorizado LS X-Ray, pista no 0, reporte estabilizado. 2013, está autorizado o procedimento, reportará estabilizado no 649. Só 3597, chama a torre. Afirmativo, autorização Brasília 360. Chame o controle sol na frequência 121 decimal 9, preparando saída Arbor 1, transição elétrica. Azul 4201, chama o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. 351238, azul 4201, boa. Salvador, bom dia, Rio 5973, no ponto de espera da 1-0, está pronto. Rio 5973, totalmente pronto. Afirmo. Autorizado, Rio 5973, autorizado, Linhares, decolagem 0, vento 210 graus, 072. E livre ingresso e decolagem, Rio 5973. Oi, bom dia, Golo 649, estabilizado, LSX2 da 1-0. Golo 649, continua a aproximação, aguardando a autorização para pouso, ajuste altímetro 1-0-1-3. Aproximação, 1-0. Papatango, Mike, Eco, Mike, mantenha o ponto espera do 1-0. Golo 649, visual com campo. Negativo. Este Golo 649, rebote visual com campo. Para 49, tráfego avistado, autorizado pouso 0, vento 230 graus 059. Livre pouso 90, ou no 649. Decolado ao 02, sendo controle Salvador na frequência 119-980. 98, Rio 5973, bom dia. Papatango, Mike, Eco, Mike, autorizado a alinhar. Rio 5973, contato radar na decolagem, subavia saída PUCA. Para o nível de voo 330. A toca para 230, 5973. Voo no 649 no solo 02, olhe para ficha, chame controle solo na frequência 121 decimal 9. 219 no 649. Tango, Mike, Eco, Mike, autorizado a decolagem, pistola 0, vento 230, grau 059. 5975, chama a torre, frequência 1186. Rio 5975, autorizado a alinhar e manter piscina zero. Tango Mike, Eco Mike, decolado 04, sendo controle de Salvador, na frequência 119, decimal 80. 1980, muito obrigado, bom dia. Rio 5975, informe para aguardar aproximadamente 3 minutos para decolagem, devido a aeronave decolou só 6 menos performance. Papa Tango Mike, Eco Mike, decolou. Tango Mike, Eco Mike, contato radar na decolagem, subvia saída Conde para o nível de voo 050. Via saída Conde para o nível 050. Eco Mike, Eco Mike. Da 3597, ponto zero, pistola zero, pronto. Da 3597, mantém o ponto zero, dono zero. Mantém. Mantém 5975, felicitação do controle de Salvador, após decolagem, mantenha... Suba e mantenha 3 mil pés até liberação, 2 mil pés até liberação do controle. O vento 240 graus 08 nós, hoje já o altímetro no 013, autorizado a colagem pistão no zero. Suba e mantenha 2 mil pés até liberação do controle. O Rio 5975, afirma. Segunda sete, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Autorizado a alinhar e manter o no zero, da 3597. Rio 5973, chama Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 25.2545, bom dia Rio 5973. Rio 5975, decolado ao 09, chame controle Salvador na frequência 119, decimal 80. 0980. Controle do Rio 5975, decolado na frequência. Rio 5975, contato radar na decolagem, suba e mantenha 2000 pés, autorizado a sair da Momo. 2000 na saída da mão. Confirma até quando eu vou ter que manter 2000 pés, madame? Rio 5975, até cruzar com tráfego que está na sua posição de 10 horas, 7 milhas rumo nordeste. Sérgio, vai manter 2000 até cruzar tudo em dia do tráfego, Rio. Autorizado, pistão 0, vento 270 graus, 072. Rio 5975, autorizado nível 350. Autorizado 350, Rio. Dia. 5975, mantém o perfil da saída. É, mantendo o perfil da saída, ui. 119-180. 119-180-3580. Torre Salvador, muito bom dia. 99-70-0, vai se aproximando, ponto de pedra, 90, pronto. Pode ser o 99-70, inicialmente autorizado a linha EMANTE-0. Ali, mantém. 99-70. Dia, nível 360, tá 3597. Liberal 9970, autorizado a decolagem pistão 0, vento 260 graus, 069, ajuste 10, 13. Gente, vai iniciando com 1390. 9970, decolada 14, chame controle Salvador na frequência 119, decimal 80. Controle Salvador, muito bom dia, 9970 da Federal Cruza, 1.700 na mão, neném. Federal 9970, contato radar de colagem, suba via saída Momo para o nível de voo 340. Via 340, 9970. Cidade lá, proa de Leste, avisando formação à nossa esquerda. Controle 517, autorizado, Leste. Cuidado, gráfico da frente 517. Uno 092, oceana a identificação dessa via BOMED 1 para o nível de voo 050. Identificou, BOMED 1, 050, autoriza a proa de TAP da presença. 092, mantém a via chegada. Mantém via, BOMED, voo 092, graças. 1-9-9-0, poderia evacuar, doutor? Federal 9970, autorizado, Cogibo. Obrigado, Cogibo. Federal 9970 em forma de desvio à direita, evitando formações, proa 340 aproximadamente 20 milhas. Federal 9970, ciente do desvio, reporta retornando o código. Reportará. Chama Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Confirma, Sérgio. Rio 5975, chama o Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 3517, chamo Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Já 288, já 3517. Federal 9970, após desvios autorizados direto de Teresina. Após desvio de Teresina, obrigado, senhora. Sideral 9970, chama o centro Recife, frequência 126.85, alterna 126.45. Chama Recife 2005.2545, obrigado, 9970. Salvador, gol 1233, ponto espera no 0 pronto. Mantenha o ponto espera, gol 1233. Mantenha, 233. Gol 1233, autorizado. Estou no Zé, 260 grau 039. A linha decola, pista no zero, voo no 233. Volo 233, decola 223, chame o controle Salvador na frequência 119.80. 1198, gol no 233. Controle Salvador, gol no 233, é falado, porta 1700, arbo, Luna. 1233, contato radar na decolagem, subavia, saída Arbor 1 para o nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado direto e leve. Arbor 1 no nível 360, após 2000 leve, Arbor 1 233, obrigado. Zero 92, desce para 2000 pés, ajuste na 0 no 3, autorizado Electric Strip, está na 0, reporte estabilizado. 2000, voo no 0 no 3, chama estabilizado, gol no 0 no 3. Luno 705, aciona a identificação, dessa via chegada bomba para 4000 pés, ajuste no 0 no 3. Sete, cinco, cinco, cinco, barra cinco.